71, táxi autorizado 4 Índia Alfa. Ponto de espera, chame 2895, ajustado no 08. Parte de Alfa 1895-6, obrigado, bom dia. 897, visual com tanto taxiando? Apenas. Após a passagem do tráfego, ingresso de Liete, Portão Meia Dúzia. Liete Meia Dúzia, após a passagem do tráfego. 1897. Índia Tango Eco autorizado a decolar da pista no 7, vento no 30 graus, 08 nós, ajuste no 08. Está autorizado o plano para Recife, NIP de voo 330, via para o IC 58. Subida para o Caracaju, curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10, 5132 é o código, 120, décima 8 é o controle. Está autorizado para o Recife, de voo 330, via para o IC 58. Ainda com Caracaju, pista 10, curva esquerda, com 2208. Transponder 5132-232-909. Correto, chama para puxar o paramento. Salve, Salvador, bom dia, azul 4201. Azul 4201, bom dia. Azul 4201, um minutinho, cópia. Guardando. Obrigado. Autorização para o Galeão, nível 380. 6211, número 2 para cópia, aguarde 2 minutinhos. Aguardando, 6211. Bateu da aba até 080. Salvador, bom dia, TAM 3171, ponto espera do 10, pronto. TAM 3171, ali mantém pista no 0. Ali mantém no 0, 3171. Na correção, autorizado em área e decolar da pista no 0, vento 120 graus com uma dezena de nós. Ali decola, TAM 3171. Bravo Tango, prossiga. Para o táxi. Táxi aprovado, senhor. Chame a intenção para ingresso. Bravo, bravo Tango. Bravo, bravo, Salvador, web 5808 para puxa acionamento, portão 5. Autorizado, chama para início táxi. Está autorizado, chama táxi 5808. Positivo 6570. Desce para 3.000 pés e sobre vetor esquerda proa 040 para interceptar o lock e evitar tráfego. 6570, temos um tráfego agora na posição de 1 hora no sentido sudoeste. Está a 1 ou 2 milhas do senhor, cruzando o 50. Em subida ao 080. A proa 050, proa 050 evita e intercepta o lock nesta proa, o 6570. E a descida está autorizada para 2000, 6570. Do plano de voo. Com a primeira curva à direita após a decolagem. 5136, código transponder, 120, decimal 8, é o controle. Sensorizado Campinas, eu de voo 360, decolta 10, saída da EL, Lê da Brilhe, voo pela direita, onde deve ser pelo via, pelo jogo 16, após a adoção de voo. Transponder 5136, controle 30, decimal 8, azul 4201. Tá correto, azul, chama para pushback estacionamento. Entra azul 4201, só no parte 3. Ciente. 01, volta. Prosseguir. É possível coordenar a saída certa através de Morro de São Paulo depois de tomar pro de frente? Eu posso coordenar, mas já informo que vai ser bem difícil o controle liberar, mas só um minutinho. Ok, então não escuta. Chamar 6219, pronto, cópia. Pronto, 6219. Autorizado Galeão, nível de voo 360 via Pêsulo 10, subida da Euleda Bridge, curva direita após a decolagem, 5140 é o código, 120 decimal 8 é o controle. Autorizado 360 Galeão, na uniforme Zulu 10, saída da Euleda Bridge com curva direita, transponder 5140, controle 120 decimal 8, Chanel 6211. Chamar 6211, cotejamento correto, chama para o pushback estacionamento. Chamar a 6211. Chamador, voo no 804. No 804 para a Copa de Leão. Afirmo, pronto. Autorizado Galeão, nível de voo 360 via Pêsulo 10, subida da Euleda Bridge, curva direita após a decolagem, 5137 é o código, 120 decimal 8 é o controle. Sim, autorizado 360 Galeão. Decolada vista 10, saída da Euleda Bridge. Vai prosseguir via Pêsulo 10. Curva direita para a decolagem, aciona 5137, controle de saída em 130.8. O gol 1804 na posição 8. Corrigindo apenas a frequência do controle, 120.8. Sente, frequência do controle 1208, gol 1804. Correto, chama para pushback estacionamento. Chamará. Bom, 3890, portão 9, pushback estacionamento. Livre essa nave, não tem minha espaço. Câmara 3890. Táxi Web 5808, tem a bordo 77, 4 horas e 55, alternando com fins. Autorizado Pátio Indial, ponto de espera, chame 2895, ajustado 908. 1018, está livre o táxi Indial para o ponto de espera, torre 1895, Web 5808. Q Negativo, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Chame solo em 121 decimal 9. Direita 219, 3153. Pronto, atende da informação, é situação 3. Zero. Salvador, bom dia, 3153, a Tan livrou na sua escuta. 3153, você enviou a Alfa Chamesta, Juliette. Alfa, reporta na Juliette, 3153. Correção, tráfego agora avistado, ajuste no 018. Confirme, senhor, já tem trem baixo travado e avistou na pista? 018, sim, avista a pista e o trem está embaixo, travado. O OPC Cargo 6570 tem pouso autorizado na pista no 0, vento de 120 graus, pão no 0 nosso. Livre, pouso na 10, OPC 6570. Sua esquerda após a decolagem, o código transponder é o 5146 e o controle 120.8. Gente, autorizado ali da 390 para reiniciar para 5.8, saída para o Bucaracá. Primeira forma à esquerda, transponder 5146, controle 208. Chama para pushback acionamento. Fala, bom dia, pronto, web 5808. 5808, agora 14.1895. Torre web 5808, pode estar pronto. Copiado 5808, mantém um ponto de espera, senhor. Mantém. Encontra-se com a aeronave da companhia terminando o pushback. Ciente, mantém posição. Qual que é o previsto? Box 3153? 09. 09, mantém a posição. Está 3153. Copiado, tá bom. Obrigado, chamado o Itago pronto. Copiado. Confirme apenas o PELB. 085. Táxi autorizado, pátio Indy Alpha. Ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 098. No 71, chama Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 13325. 10508. 71, copiou? Afirmativo, no 251, 3325, bom dia. Boa. Total 9910 para sequenciamento, reduza para 240 nós. Sequenciamento 240 nós, total 9910. Passa cargo 6570 no solo, zona 7, libere na última interseção à sua direita, taxi e golf. Antes da Alfa, chame solo, frequência 121.9, passa cargo 6570. Última via Gol, chamando Sol 219, Asa também 574. Paulo Salvador, bom dia, Asa Cargo 6570, Livrão na Gol. Avisa cargo 6570, táxi autorizado Alfa Júlio, Alfa Quilo, parte 3. Alfa Quilo, parte 3, avisa cargo 6570. Via 3890, pode estar a prova. Via 3890, Lima, tem pista no zero. Via bandeira no zero, 3890. Puxa, pega acionamento, vou 8204. 4, ciente, aguarde. Guarda, 204. Roger 980 down 2,000 feet, KNH109 clear, final LSE X-ray approach, report established. Roger 980, clear for the ILS X-ray 10, we'll report established. Roger 980. Salvador, Papel do Confirme para o controle. Passarendo 9809. Positivo 9809. Desça até 4 mil pés. O ajuste é 1019. 4.1909. Passarendo 9809. Passarendo 3890. Autorizado a decolar. Pista no 0. Ventando 20 graus com 11 nosso. E decolagem 3890. Tanto pista no 0. 804, chefe, NX, tá? Tem. Rádio, tá muito chato, senhor. Saída Arbo, Arbo Elefa, 5808. Afirmo, Arbo Elefa, 5808. Gente, Índia Tango Eco, modificado ao 0921, sobe até o 08. Não, zero, redução para 200 nós. 1208, grato, ótimo dia, senhor, obrigado. Ótimo dia, senhor. Sim, me chamou o Bravo, Bravo Tango. Sim, senhor, é ininteligível a sua transmissão, eu simplesmente não entendi o que você quiser. Esquerda na proa 030, limite ao lock. 030, limite ao lock, vai descendo para 3.019 total. Controle Salvador, tanto 3890, cordial, bom dia. Agora está 2 minutos para a Duna. Controle Salvador, cordial, bom dia, tanto 3890. Bom dia, tanto 3890. Contato radar na decolagem, sobe ao 330 na saída PUCA. Perfil da PUCA, subindo para o 330, tá 3890. Índia Tango Eco, chama ao centro Recife na frequência 1288, secundário 1260, bom voo. 1260, 804, 61 a bordo, na minha de 3 horas e 20, alternando Campinas. Despacho Índia e Alfa, ponto de espera, chame 2-1895, ajustado no 0 no norte. Tente com 1019, via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, 2-1895, bom dia, vamos lá, 0. 9 no 0. 060 para interceptar o Lloyd, descendo para 2000, total 9910. Webjet 5808, assim que possível, aceita para o Bird Elephant. Autorizado 5808. Agradece, voa Elephant 5808. Commodore approach control, American 980, doing a position, runway inside, established localizer. Roger 980, call tower now, frequency 118.95, have a good land. American 980, Roger, thank you very much. Autorizado plano para Guarulhos, nível de voo 360, a subida da Euleda Bridge, intercepta o peso no 6, BHZ 13, após conforme a rota do plano de voo. 5150 é o código, 120, decimal 8 é o controle. We do have the runway in sight, landing gear is down and locked. American Niner, exterior clear to land runway 10, wind is 120 degrees, 10 knots. American 980, Roger, clear to land runway 10. Despacho 3, chame para iniciar táxi. Salvador, bom dia, vamos no 804, ponto de espera da 10, pronto, se desalcando mais pra final. Copiado no 804, mantém um passo para chão. Gente, mantendo, igual 804. Tá aguardando o pushback, né? Afirmativo, enquanto isso aguarde mais alguns instantes para o pushback, no 642. Salvador, TAM 35 no 7, informação Foxtrot, gate número 4, para autorização. 35 no 7, autorizado plano para Brasília, nível de voo 380 via Pêsulu no 7, subida Arbor, Elefa, curva direita após a decolagem cabeceira 10, o código transponder é o 5152 e o controle no 20.8. Autorizado 380 ao nível, a gente decola da 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, Tapezulu no 7, aerovia, conforme plano. 5152, transponder 1208 ao controle, cortejou 35 no 7. 35 no 7, cortejamento correto, chama para pushback, seguramente. Chamará. Salvador, voo 715, bom dia, informação Foxtrot, atualização Brasil. 715, 175, autorizado plano para Brasília, nível de voo 360, via 3 do Lula, 17. Subida árvore Anefa, curva direita após a decolagem. O código transponder é 5154 e o controle 120.8. From decimal 9, American 9080. American 980, Roger, we'll contact the ground. We'll have to go to the end, American 980. Lefa, 5154, transpondo 208, o controle. Correto, no 705, chama para pushback, escoramento. Pronto para o táxi, 87 a bordo, 3 horas e 35, Altena Confis, é o Xané 62, 1-1. Estou confirmando 77 a bordo? 87. 87, ciente, táxi autorizado, pátio India Alfa, ponto de espera, vai chamar a torre 895, ajustado 1019. Ajustado 619, iniciando o táxi, pátio India Alfa, ponto de espera 11895, até lá no seu escuta, Xané 62 ou não. Salvador, azul 4201 para o táxi com 4,45 de autonomia, POB de 66, alterna Ribeirão Preto. 4201, vai seguir o Xané, o Avianca como número 2. E no ponto de espera vai chamar a torre 1895, ajustado no 099. Segue o Avianca como número 2. Ponte espera 2895, altimento 1099, eu sou 4201, bom dia. Salvador Ground American 980 is clear the runway on Alpha taxi into gate number 11. American Lines 980 clear taxi by Alpha Juliet to gate 11. American 980, roger Alpha Juliet, ramp to gate number 11, American 980. Confirmando então o voo 642 no 3, após a passagem do Avianca, está autorizado, né? 42, vai aguardar a passagem do Avianca do Azul, após iniciar no 03, o Azul está logo após o Avianca. Nós temos entendido que era após a passagem do Avianca, né? A gente teve que esperar 4 minutos pelo Avianca. Afirmativo, infelizmente a gente está com as restrições aqui no pátio, não foi possível liberar o pushback do senhor. Ah, a gente já estaria até iniciando. Total 9900 no solo 31, libera a pista próxima à interseção à sua direita e antes da Alfa chame solo na frequência 121, decimal 9990. Esperando, decimal 219 agora, total. Solo total 9900 e Rio Grosso na sua escuta. Total 9900, visual com Boeing da América? Sim, visual com América. Afirmativo, segue o mesmo como número 2 e após Alfa Kilo, pátio 3. Peço que o senhor chegue um pouco mais à frente para liberar totalmente a pista. Sim, total. Agradecido, total. Torre Salvador, Botinhas, 1-4-2-3-1. Próximo ponto de pedal 10, pronto. Cuidado 4201, por gentileza, libere o pátio principal, ingresso na Índia. É o número 2 para decolagem, mantém a porta espera 4201. Mantém o ponto de espera, ingressando aqui na Índia, são 4201. O Gol 1804 tem livre decolagem, da pista no 0, vento no 20 graus, plano 09, ajuste no 09. Tem, teve a decolagem, Gol 1804. Iniciando 03.